decimal 1, alterna 13325. 125, decimal 1, alterna 13, decimal 25, azul 9979, boa. Solo Salvador, gol no 621 para o táxi, tem autonomia de 3 horas e 53, alterna Galeão, POB 171. Gol no 621, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera 2 em 1 no 8 decimal 95, altímetro no 095. Está na passagem Airbus 320, que ingressa no pátio, após prossegue até o ponto de espera. Vai ser de passagem Airbus após até o ponto de espera da 10 via Índia, 2 em 1295, gol no 621. Gol no 621, confirma a alternativa ao Galeão? Afirma. Gente, um bom voo. Obrigado, bom trabalho. Gol 1864, após etapa desse para 2000 pés, QNH1015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, número 2 para aproximação, gol 1864. Após etapa 2000 pés, 1095, número 2 para o ILS X-Ray, 1864. M1 140, autorizado a decolagem que são 1-0, vento 1-70 graus, 089. Autorizado a decolagem que são 1-0, Oceané 6-140, claro. Prossiga. Qual é o elemento do Zulu? Gente, autorizado Serra Novembro, São Romeu. Nível 100. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo após o DCT. O plano é Yankee. Instrumento até 1.00 milhas, Salvador, após prossegue visual, 3.0254, controle em 1.20.8. Completamente visual, que é sua, solicita prodiamo. Oceané 6140, contato radar na decolagem, suba para nível 250, saída Puca, da presente voidiamo. Presente voidiamo, Oceané 6140. Estabilizado X-Ray 4207 visual. Azul 4207, ciente, complete a aproximação, chametou em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 395, pode ir. E Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, QNH1015, reporte quando baixar travado. Ok, baixando e travando, 4207, 1015. Azul 4207, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 079. Livre pouso 10, 4207. Gol no 621, visual com a Embraer da Azul, final pista 10. Afirmo. Após passagem do tráfego, a Lima tem cabeceira 10, gol no 621. Após o tráfego que pousa, a Lima tem o 10, gol no 621. Autonomia? Taxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera chamador em 1 no 8 decimal 95, altimetro no 0 no 5, bom voo. 4207, solo 58, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Vila Fox 219, tá, 207. Bom dia, Libro 4207 na Fox. Pro 207, taxi via Alfa Juliette até o 09. Juliette 09. Pegou o nome 62, não? Lima, contato radar 54 milhas sudoeste do VOR Salvador, para interceptar a chegada Mari, vou ir na proa de Mari. Reporte inicial de descida. Para Romeu, Romeu, Romeu Lima, copiou o controle Salvador. O Romeu, Romeu, Romeu Lima, mantém nível 070, reporte no ideal de descida. Põe na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Uno 561, controle Salvador, desça para nível 080, QNH 1015, autorizado a chegada Mari. 4 Lima, Kilo Lulu, transmissão muito baixa, faça um cheque no equipamento rádio. Voo 621, decolado ao 1400, chame controle 120, decimal 8. 208, grato, Matheus. Gol 1561, da presente Wayne na proa de ITAP. Salvador, gol 9621, passando a 1600, dados da DAS. Gol 9621, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída da EL. Saída da EL, subindo para 360, gol 9621. Oxené 6140, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 13395. Recife 45, alterna 13345, abraço, 6140. Alterna 13365. 3365. Papá, triplo, triplo Romeu Lima. Oi. Multicódigo para 0246. E LS X-Ray, pista no 0, gol no 864. Gol no 864, complete aproximação, chame a torre em 1 no 895. 895, 864, bom dia. Guardião 09, já para regresso? Não. Espetou, né? Gente, guardião 09. Tango Kilo, Lima Kilo Zulu, decolado ao 02, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Voo 1864, cheque frente pouso. Baixado e travado. Centro Livre Pouso, pista 10, 150 graus, 89, voo 1864. Livre Pouso, pista 10, voo 1864. Mauro Lima Kilo Zulu. Romeu, Romeu Lima, desça para 5 mil pés, QNH 10015. Gol 1561, confirme velocidade indicada. 300, gol 1561. E como ajustar a velocidade para chegar com 250 até em Duna? Ok, 250, gol 1561. O Gol 1561 tem condições de ajustar a velocidade para chegar com 250 nós em Duna? Número 2, controle Salvador. Desça para nível 080, QNH 1015, autorizado a chegada a Mari. Alô, bom dia, Gol 1094, autorização Fortaleza. Alô 094, Fomos em curso da Índia, mais de um minuto para cópia, prepara a saída da Momo, Fruti. E aí, aguardando, 1094. Do nível 340, como final. Eu vou 340 como final, ou no meio 2. Libera a mesa, não é igual no 864, boa. Sede para 230 nós, Gol 1162. Veja o que está a redução, 1162. Bom, 864, bom dia, táxi de via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette, posição gate 06, Gol 1162. Confirmando 7 a bordo, não consegui entender o esquema de fone. 094.4. Copia 094. 1094 autorizado, Fortaleza, nível 370, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Fruti. A primeira aerovia fez o mundo amável, pois prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder é 5452, o controle 1120, decimal 8. Autorizado 370 para Fortaleza, conforme a rota do plano apesurou no norte, decola pista no zero, curva à esquerda na mão flotil. Transponder 5452, controle 208, voo 1094. 1094, protegimento correto, reporta para o feedback acionamento. Reportará o voo 094. Índia November Alpha para o regresso, direção ao corredor Interlagos. Índia November Alpha. Índia November Alpha reportando através por aqui, informa o tráfego no sentido contrário a 3 milhas, na posição de 11 horas. Índia November Alpha para o sentido do tráfego, confirma o nível que se mantém? Mantendo 500 pés. Tá certo, não tá visual, assim que estiver, vai informar, de novo, geral. Tô com tudo. Meu Romeu Lima, inicialmente mantém nível 050. Uno 561, desça para nível 060 restrito, após ITAP, desça para 3 mil pés, após ITAP. Sim, então 060 até ITAP, depois 3 mil pés, Uno 561. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, forma o tráfego 10 horas, 4 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 070 para 060. Papagaio Lima, Silas Dolor. Confirmo, controle. O Lima, Moreira, subiu a centena, nível 22. Lima Kilo Zulu autorizado, nível 100. Autorizado a centena, Lima Kilo Zulu. Gol 1162, reduz a velocidade para 2109. 2 graus na redução, 1162. Gol 1162, continue descida para nível 060. 060 autorizado, 1162. Gente, Romeu Lima. Gol 1561, desça para 2000 pés. QNH 10115. Tráfego ultrapassado. Autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000, reporta a estabilizado X-Ray, igual a 5.1. Romeu Lima, desça para 3000 pés, QNH 10115. Passando 2-0-0. 1-6-2-1, chame Centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 1, lanterna 3-3-2-5, bom voo. 3-3-2-5? Afirmativa, primária é 1-2-5, decimal 1. Vou chamar Recife em 2-5-1, alternando 3-3-2-5, gol 1-6-2-1. Obrigado, bom dia. O Whisky que me fala. 5595, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 13325. O Whisky que me fala, Super Alfa, se aproximando da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, chame Torre 1-1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, de November Alpha. Whisky Yankee Uniform, contato radar na decolagem, soa para nível 400, saída da El. 400, nada é o Whisky Uniform. Se reporte sobre a rotatória, o Índia November Alpha, QNH 1-0-1-5. 1-0-1-5, reporte na rotatória, Índia November Alpha. Índia November Alpha, sobre a rotatória. Sabah Romeu, Índia November Alpha, autorizado prosseguir para a final, pista 1-7, reporte 3 milhas fora. Sente autorizado, final 1-7, reporte 3 milhas fora, o Índia November Alpha. O 1162, desça para 3000 pés, QNH 10115, detonação para sequenciamento, mantenha a proa 035, limite ao QD Mike 100 Simbra. 3000, mantenha a proa 100 Simbra, o limite, voo 1162. Gol 1162. caso de falha de comunicações ao cruzar correção 1. Vai interceptar o QD Mike 100 Simbra, reassuma navegação, desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilidade. Visual X-Ray 10, 1561. Gol 1561 no metro da torre. São Champion 1 no 8.95. Ok, foi agora 18.95, boa. Quente, Romeu, Romeu Lima. Na escuta? A proa 035 está presente, vou ir na proa após etapa, vou ir na proa de Duna, desça para 2000 pés, QNH 1015. TAP Duna 2000 com 1015, voo 1162. Visão 17 não interfere com o seu pouso. Visão autorizado, pouso, pista 10, 1561. Lima Kilo Zulu 080 como nível final. Gente, Lima Kilo Zulu autorizado, suba para nível 080. Autorizado, prosseguir para pouso pista 17. Gente, autorizado, prosseguir para pouso cabeceira 17 em Nova Iberaça, visual com gol na final da 10. Tempo controle. Gente, grato. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. Weber Alfa. Uno 1162, reduz a velocidade para 1809. Sempre eterno na redução, 1162. O meu Romeu Lima, não compreendi. Confirme? Já visual, se possível, base pela direita da 17, Romeu Lima. Sim, você pode para o cancelamento do plano instrumento, Romeu Lima. Romeu Lima está presente, gostaria de conseguir já com o plano visual. Gol no 561 no solo do Romeu Lima, lidera a direita no solo 219. Direita 219, boa, bom, 561. Rapaz Romeu, Romeu Romeu Lima. Plano instrumento cancelado ao uso no meio, autorizado curva esquerda, base pela direita, pista 17. Pela 7, prosseguindo para a base pela direita da 17. 1561 no táxi via Alfa Juliette até o gate 02. Alfa Juliette 02, 1561. November Alpha Solo 17, autorizado backtrack, a Forte libera na pista, agilizando o táxi. Direito da Alma 7, rebaixo elevado. Gente, aguarde autorização de pouso, Romeu Romeu Lima. Finalizado, gol 1162. 1162, complete a aproximação, chama a torre em 1 no 8.95. 895, obrigado, bom dia. Graças. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 89. Romeu, Romeu Lima, autorizado pouso 17. Oi, bom dia, gol 1962, estabilizado LS 10. Gol 1962, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, NH 10 no 5. 1015 na escuta, 1962. Gol 1962, cheque trem de pouso. Rebaixar travado, gol 1962. Gente, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 99. Gol 1962. Livre pouso 10, gol 1962. Papa Romeu, Romeu Romeu Lima, solo aos 20, confirmando parte 5. Nossa. Lado, via Juliette. Graças. Salvador, gol 0944, para pushback e aceleramento. Gol 1094, gol na nossa equipe de sal, reporta táxi. Reporta para o táxi, gol 094. Solo aos 22, direito, solo em 121 no final 9. Direito 219, 1162. Salvador, muito bom dia, gol 1162, livre a pista. Bom dia, gol 1162, autorizado Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, gol 1162. Controle, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. O Guardião 09, já de retorno para Salvador. E o controle autorizaria um retorno pelo ILS. O Guardião 09, caso retorne pelo ILS X-Way da pista 10, será o quarto para aproximação. Ok, o Guardião prossegue visual e deixar para uma próxima oportunidade. Tenente, Guardião 09, está presente, chame a torre em 1 no 8 decimal 900. 118, 95, grato. Salvador, Guardião 09. Lima Kilo Zulu, confirma ponto de cancelamento. De retorno para Salvador, afastado 5.6 milhas pelo setor norte. Gente, o Guardião 09 realizará o pouso direto no pátio? Cabeceira 17. Gente, reporte para através norte da torre, o Guardião 09. Reporte através da torre, o Guardião 09. Direita, vai ser uma torre 295, muito obrigado, bom trabalho, gol 09. Fala Salvador, é o SAM 3191, está com a Índia, quando os senhores tiverem a cópia do 3191, está próprio. Obrigado, 3191 para o Galeão, eu tenho 340 já aprovado. Um minuto para a cópia. Guardando 3191. Pronto, cópia. Prossiga. 3191, autorizado Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva direita, subida da El, após da El voa Leda, após Leda Motiva, após a Presulu 1 no zero. Da pista em uso no zero, primeira curva direita, controle 1-1, correção 1-2-0, decimal 8, transponder 5-4-7-3-3-1-7-1. Autorizado 340 para o Galeão, decolando da 1 no zero com curva direita, na da El Leda Motiva. Primeiro via Presulu 10, controle 208-5473, a transponder 319-1905. Correto 3191, chame e puxa, né? Chamará. O Guardião 09, através da torre. Gente, Guardião 09, autorizado o pouso da 1-7, o vento 180 graus, 79. Autorizado o pouso de pista 1-7, Guardião 09. Gente, Guardião 09, autorizado o pouso de pista 1-7. Lula 094, decolador 28, chama controle 120, decimal 8. 208 com Controle Salvador, Gol 094, passando 1610. Gol 094, contato radar na decolagem, sua para nível 370, na saída Momo. 370 na Momo, Gol 094, quando possível pode voar para ti? Gol no 094, é presente, vou em Momo. Momo. Tango Lima, Quilo Zulu, 60 milhas noroeste do VOR Salvador. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 13365, bom voo. Estacionamento na 05 da 3191. 3195 aprovado, 3191, chame táxi. Chama na 407, índia correta, pronto, cópia. Azul 4207, autorizado para Sierra Bravo Romeo Juliette, nível de voo 340, conforme rota, Apre Zulu 10, após direto Lufto, após direto Barbacena. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa Motiva. Motiva intercepta Apre Zulu no zero, controle 120, decimal 8. Transponder 5466 azul 4207. Bom 094, é presente pro ti. Pro ti, muito obrigado. Bom 094. Azul 4207, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Controle Salvador, muito bom dia, o 35220 da Índia. 35220, controle Salvador, desce para nível 060, QNH1 0104, autorizado a chegada Mari. Chegada Mari, descendo para o 060-1010, o ajuste 35220. Da informação, perdemos o contato com o Centro Recife, ok? 35220. Sente o 5220, dá presente a sua identificação. 5220 em TAP, intercepta a chegada Mari. Após de TAP, desça para 2000 pés, QNH10014. Após o ETAP, intercepta o ILS. O ajuste em convite, 1014. Após ETAP, intercepta a chegada Mari, descendo para 2000 pés, com ajuste 1014. Após ETAP, intercepta Mari, 1014, 25220. Azul 4082, desça para 2000 pés, QNH10014, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Isso foi pro 4082? Afirmo. ITAP após autorizado X-ray. Encontrará estabilizado 4082. 425 copiado, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0, 1-4. Agora, no ponto de espera, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 953-191, tenha um bom voo. Pátio Índia, 1014-295, boa, bom trabalho. No 094, chame Recife em 125, decimal 45, alterno 13365, bom voo. Vai chamar Recife em 2545, 13365, bom 094, bom trabalho. Uma boa, 3191, ponte esperada na 0, pronto. Ô, Salvador, trip 5220. Prossiga. É, confirme o número de pouso da gente? Número 2. Ah, ok, o número 1 está já na aproximação final? Negativo. Ok, obrigado. Decolada 3191, decolada aos 38, chame controle 120, décima 8. Boa, 3191. Controle, Salvador, boa, 3191, transfere perfil da Eule da Mótima. Tá, 3191, contato radar na decolagem, sua para nível 340, saída da Eule. 340 na Eule, tá, 3191. Poderia voar da Eule, senhor? Afirmativo, presidente Dael. Obrigado, 3191, voando Dael. Autorizou LS X-Ray Azul 4082. Azul 4082, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95, bom pouso. 118 decimal 95, Azul 4082, bom dia. Polo 7902 autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, abriu o Whisky 58, nível de voo 370. pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5505, gol 1790. Pessoal, zero da gol, autorizado 370, via 358, Recife, decola da 1-0, Puca, transição Caju, controle 1208, transponder 5505, gol 1790 da gol. 5505, atendimento correto, gol 1790. Chame pronto para o posicionamento, senhor. Tente como lá. Azul, portão 9, aprovado, chame táxi. Azul 482, solo 42, direito 1219. Não funciona nada, igual. Sobre desastre, vai ali essa 35220. 220, complete a aproximação, chama tô em 1 no 8 decimal 95, vamos para o outro. 1895, obrigado, bom trabalho. Aguarde 3 horas e 40, alterna Campinas. 3:40 Campinas, por gentileza, somente para ver. 82, 4200. 082, copiado. Azul 4207, taxa aprovada via Pátio em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste ano 014. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95.4207, tem um bom voo. Pátio via Pátio Índia, ponto de espera da 2 horas, chama torre 1895, ajustado 1014.4207, um bom trabalho. 4082, era passagem a Embraer da companhia, após ingressa na Juliette para o portão 09. Ok, passagem ao colega da companhia, após ingresso em Juliette, portão 09, confirme, azul 4082. Gente, mil perdões, que eu sobre o modulado, eu entendi que o 4082 protegeu o portão 9, correto? Afirmo. Gente, qual foi a aeronave? Torre Salvador, muito bom dia, 35220, passou externo, baixado, travado visual. 35220, boa tarde, pouso orientado no zero, vento 150 graus, 079, ajuste no zero, no 4. Gente, autorizado, pouso 35220. Obrigado, só um minuto, cópia. Índia November Alpha, pronto para cópia? Índia November Alpha, autorizado voo local, meu pé direto. Decola pista 17, primeira curva direita, corredora Xé, controle 120, decimal 8. Transponder 01171, Papa Romeo, Índia November Alpha. Rapid de November Alpha 02 no POB, acionamento táxi e decolagem. Chame a torre, frequência 118.95 Alpha, por favor. Tá no 60, tá 3191. Tá 3191. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, lanterna 3325, bom voo. Obrigado, boa, bom trabalho, 319 horas. Autorização Galeão. Galeão 360, tem aprovado a informação, é Juliette, pronto, cópia. Pronto, cópia, gol no 556. Gol no 556, autorizado para Serra Brava, Golf Lima. Viatros, Luno 0, até Smarter, foi direto posição Lúcio, foi direto Barbacena, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida da El, transição Mótiva, controle 120, decimal 8, aciona 5475, gol no 556. Gol no 556, autorizado Galeão, nível 360, atrás do Luno 0, Smap, direto Lúcio, direto Barbacena. Decola da pista no 0, curva à direita, da El, Mótiva, controle 1208, transponder 5475, gol no 556. 5475, cotejamento correto, gol no 556. Portão 2, portão 2, tanto para o custo de estacionamento. Chamaremos no 556. Gol 1790 para o custo de estacionamento, 10 posição. Portão no 0, senhores, coordenação com a equipe de solo, após ingresso do Embraer da Azul no portão 09, à sua direita, livre custo de estacionamento, chame para o táxi, gol no 790. Salvador, bom dia, ultra 3895, 203, nível 360 para Guarulhos, centro da Juliette. Juliette, correto, 3895, eu tenho 340 de aprovado, copio 34, você deixa o coronel 36. Copio 34. 3895, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via Presoluno 0 até Bridge, após a Presoluno 6, correção. Até Bridge, após Atro Zulu 1-6, até Bravo Deus Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, piscina 1-0, primeira curva à direita, subida da El, transição Mótiva, controle 120, decimal 8, transponder 5503, 3895. Autorizado 340 para Guarulhos, decola da 1-0, primeira curva à direita, via da El, Mótiva. Após o Pesulo no 0, Bridge, o Pesulo no 6, Belo Horizonte, Trive e Poços. 120, décimo 8 é o controle Salvador, 5503, o transponder, TAM 3895. 5503, cotejamento correto, TAM 3895, no portão 3, chama então para o push back, se não me engano. Chamará, TAM 3895. Solo 35220. 5220 da Trive, bom dia, autorizado Alfa, chama ingresso no Juliette. 4207. Azul 4207, prossiga. Pode manter a posição aqui por mais uns minutos. Por gentileza, dá presente a module 1895 da torre, já. 1895. Falou 35220, foi coordenado aqui pela empresa, parte 3, já estava em contato visual com o balizador. Opa, muito bem, autorizado, parte 3. Ok, muito obrigado. Thanks. Melhor Alfa, táxi autorizado, chama na Oscar, ajuste 1-0 no 4. Uma voz, 3 horas e 44, autonomia, Alcena Maceió. 3h44, Maceió, copiando o senhor, por gentileza, somente PB? 51. 051, copiado. No 790. O senhor tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0? Ajuste no 0 no 4. No ponto de espera da pista no 0, chame torre na frequência 118.95. 1790, tem um bom voo. Bate o Índia, 295, 1014, 1790, obrigado, bom trabalho.